ou morrer na liberdade, do que viver na escravidão. É palavra de um rei, em defesa dos irmãos. Eu, em quilombos de palmares, quis fazer minha nação, para que todos fossem iguais, para que todo fosse irmão. Sem senhores e sem senzala, longe da maldita escravidão. Senhor, Senhor, Senhor! Pro feito não me bati. Eu sou nego bantu, você pode até morrer. Senhor, Senhor, não venha me pegar. Senhor, Senhor, não posso mais trabalhar. Esse mundo tá errado, feito vai me chibatar. Eu vim de Angola, pra Angola eu vou voltar. Senhor, Senhor, não venha me pegar. Senhor, Senhor, não posso mais trabalhar. O suor está correndo, o meu corpo já cansou. Eu quero é liberdade, me liberte por favor. No canavial, trabalhava o dia inteiro, mas o pior é que meu dono nunca comprou a escrava que eu amava. E eu adoro ser negro, a minha cor não representa as trevas, representa a noite, a liberdade e as estruturas de meu país.